Cajadão Filmes apresenta A Estranha História de Rony Rústico e Betty Frígida. Versão brasileira, AIC, São Paulo. Foi quente, quente, quente, quente. É que eu sou rústico.